da maldita guerra civil, cruel, assustadora. Ladrão dilacerado pela metralhadora. A C4 explodiu, a fome traumatizou. Rico foge pra Suíça, violência e o crime expulsou. O país violento, sede própria do medo. Representa o Curitiba, capital do desespero. Caviar, champanhe, lagosta no castelo do Batel. Vila Torres, Capanema, miserável, amargo fel. Curitiba, balas suspensos, da riqueza, fartura, beleza. Esconde a masmorra escura, onde o povo amarga em tristeza. Ocultação de cadáver é quando a mídia não divulga. Corpo igual carne moída que amanhece no canto da rua. Pra nós só sobra o medo até a morte ser espancado. Cacetete na nuca, na sola do pé, o choque no saco. Café colonial, Cooper no jardim botânico. Blindagem e colete pro empresário maçônico. Se sentir melhor em um mundo ilusório, onde só tem valor quem tem ouro, petróleo. Que cheiro ruim, estranho, ó louco, nem se engane. Cadáver veste Armani, perfume Paco Rabanne. Morreu na faixa de Gaza, disfarçada de Miami. Curitiba, mentira, nem se anima, é zica. A fachada platina, por dentro massa falida. Prefeitura nojenta, estilo puta nazista. Só não vejo essas fitas na TV e na revista. Vem aqui, canalha, fotografa e publica. Sangrenta cena sinistra, já faz parte de nossas vidas. Rá, não paro de escutar. Se isso é o paraíso, eu quero me mudar. Curitiba e região, estado do Paraná. Compre seu colete, eu aprendo a atirar. Nem Sócrates, nem Platão conseguiriam filosofar. Não dá pra se concentrar, ouvindo o crack pá. O disparo é o aviso que muito sangue vai jorrar. Eu rimo atrocidades do Paraná macabro. Otário de bairro nobre não vai rebolar o rabo. Sociólogos preocupados, o crime em evidência. O sangue do sul mancha o mapa da violência. Sente o cheiro da carniça e cobre o cadáver. Ódio, sangue e pólvora dominam a cidade. Ódio, sangue e pólvora desperta fúria em mim. O fedor do cadáver do pobre não chega ao seu nariz. Nos bastidores da perfeita cidade sorriso, sou seu anfitrião, vos apresento o abismo. Ódio, sangue e pólvora desperta fúria em mim. O fedor do cadáver do pobre não chega ao seu nariz. Nos bastidores da perfeita cidade sorriso, sou seu anfitrião, vos apresento o abismo. Amor que vem dos barracos e das panelas vazias, dos pratos sem comida, dos guetos de Curitiba, onde a mídia falsifica, ignora e publica, ignorando fatos, esquecendo de vidas. E moro nos guetos, vielas, favelas, cotidiano violento que até a alma gela. E quem sou amarelo é quem é criador do crime, que sofre a consequência do seu triste regime, que faz com que famílias se agonizem na pobreza para manter as suas aquisições, acúmulo de riqueza. E a consequência é o reflexo da corrupção, os rebelados se revelando, virando vilão, portando um AR-15, mini uso e fuzil, faixa de gás. Ou favela, gueto, Brasil, explodiu a guerra civil, cê viu. E não foi o gueto que acendeu o pavio. Ódio, sangue e pólvora desperta fúria em mim. O fedor do cadáver do pobre não chega ao seu nariz. Nos bastidores da perfeita cidade sorriso, sou seu anfitrião, vos apresento o abismo. Ódio, sangue e pólvora desperta fúria em mim. O fedor do cadáver do pobre não chega ao seu nariz. Nos bastidores da perfeita cidade sorriso, sou seu anfitrião, vos apresento o abismo. Alimentado pelo sangue, guiado pelo ódio. Guerra sem a mão de Deus, não traz ouro, só traz óbito. Volkswagen embora, 12 mola, muitos dólar. Não vem com doação, nem com queimação de pólvora. Pum, pum. Tiros e mais tiros disparados. Na troca com a Rotan, só foi mais um de nós finado. Aqui os monstros sofrem igual palhaço. Sonhador desiludido, quando a corda vai sentar o aço. Eu fino hoje em dia, a vaca dana rica. E mais dizer que pena de morte aqui resolveria. Quando vê nós de traca da Força Armada do Peru, esquece que sou ser humano e não tenho sangue azul. Tenho sim, no peito o coração que bate. Me roubaram o amor, me deixaram só a maldade. Então, que assim seja, nossa vitória eu quero e feliz. Infelizmente, só furando o crânio do cuzão de terno, que bate o martelo com prazer e alegria, condenando o tio que no mercado rouba farinha. Explodiu um avião no congresso igual Bin Laden. Ódio, sangue e pólvora é o prêmio dos parlamentares. Vendo o Globo, reporte pop por um ano. Foi em choque, doente mental depois do relâmpago. Sei que esse é o plano diabólico que fabrica vagabundo que descarrega 45 na milícia. Enrola delegado na coberta e taca fogo pro legista da civil. Não reconhece seu corpo, não tem cientista que descobriria a fórmula que explique como nasce o sol, aqui nasce a revolta. Ódio, mais sangue, mais pólvora, igual massacre. O bagulho é louco, truta, é sem massagem. Monstro e branco, favela, sem maquiagem no aqui rosto. É ódio injetado nas veias até o pescoço. Ódio, sangue, pólvora, desperta fúria.